Adeus, mundo velho, adeus. Adeus, mundo velho de dor. Adeus, sofrimento do mundo. Encontrei o meu salvador. Encontrei a vida futura. Encontrei a fonte de amor. Encontrei a paz desejada. Adeus, mundo enganador. De Cristo estarei, na certeza de ser protegido, igualmente os anjos serei. Encontrei